os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Os destaques do programa de hoje. Esses e muitos outros sucessos agora. Em 68, os Bee Gees, composto pelos três irmãos e pelos australianos Vince Melone e Colin Patterson, gravaram o álbum Horizontal. O single Massachusetts estourou nas paradas de sucesso. Ainda em 68, o álbum Idea trouxe os clássicos I Start a Joke, I've Got to Get a Message to You. Em 69, Robin resolveu seguir carreira solo, ao mesmo tempo em que Vince Melone e Colin Patterson também saíram da banda. O álbum de estreia de Robin, Robin's Way, foi um sucesso modesto. Bee Gees, Massachusetts. 1971. Home. And the lights all went Beatles, While My Guitar Gently Weeps. 1968. Herman's Hermits, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. 1965. You Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to hide. She wants to return the things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to hide. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud if she finds that I've been round to see you. Você está acompanhando a maior parada de sucessos já feita no rádio. São hits dos últimos 40 anos. Todas as músicas que você ouve aqui foram campeãs de vendas e continuam ainda vendendo e agradando ao público discófilo do mundo todo. Aqui, só sucessos de todos os tempos. Trini Lopes, If I Had a Hammer. 1963. Brothers and my sisters, all over these land. Carly Simon, Nobody Does It Better. 1977. Esta é só pra você. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Yahoo! Agora é a hora da música country. Dave McLean, Montana Country. Colin Baton Rouge. Edward Ed Van Halen e Alex Van Halen nasceram na Holanda, mas mudaram-se para Pasadena, na Califórnia, ainda quando crianças. Seus pais eram músicos e costumavam tocar em festas de casamento. Esta influência se manifestou desde cedo, mas voltada para o rock and roll, com Ed aprendendo a tocar guitarra e seu irmão bateria. Van Halen, John. 1984.

Miami Sound Machine, Bad Boy. 1986. Peter Cetera, Glory of Love. 1986. Thank you. Emma Button, Maybe. Fire the Moonlight, faixa da trilha sonora do filme Coyote Ugly, Show Bar, garantiu a Liam Rimes reconhecimento e sucesso mundial. Porém, sua carreira musical não começou com o longa-metragem. Nascida em Jackson, Mississippi, Liam começou a cantar antes dos 2 anos e aos 11, no Texas, gravou seu primeiro álbum intitulado All That. Liam Rimes, How Do I Live? 1997. My arms need you to hold.